Sucesso, meu parceiro, não é estilizado. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. A gente não tem besteira, mas chama na pressão. Se tem forma de verdade, aumenta o som no paredão. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. A gente não tem besteira, mas chama na pressão. Se tem forma de verdade, aumenta o som no... Joga a mão pra cima e diz, a galera do interior. Respeita meu povo que veio da nossa galera do interior. É foda, bora tomar uma pra curtir também. Vem da galera do interior. É foda, respeita meu povo que veio da a galera do interior. É foda, bora tomar uma. Ai, chama, chama da vida. Kimbo, ela só nova Nevilha aqui ao vivo. Fortaleza, daquele jeito. Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. A gente não tem besteira, a chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão. Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. A gente não tem besteira, mas chama na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão. Respeita meu povo que veio da nossa galera do interior. Bora tomar uma pra curtir, não tem hora, galera do interior. Show! Respeita meu povo que veio da nossa galera do interior. É foda, bora tomar uma pra curtir, não tem hora.